Sente no 345, completa final, checo 3, torre 1895, bom posto. Vitória 1345, completa a torre 1395. 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95. Controle Salvador, bom dia, tá passando o November, Yankee Mike decolado 17 com Pro Nordeste. Azul 4299, taxa inicialmente até o través da posição 62, né? Inicialmente eu vou trazer até 62, 4299. 625 aguarda, por gentileza. Agora o número 62 é o número 2 nesse setor. Sabendo que é o número 2 no setor, ok? Com alfa, controle. Até tinha tocando agora. Atingindo 1-0. Uma vez. Olá, 93, táxi em frente, índia no ponto para chamar 2186, o altino corrigindo a 2185, o altino de 1021, 1021. 1437 está efetuando desvios. Tem condições de aproveitar? Positivo no 437. 5437, agora chama Centro Recife, frequência 1251, secundária 123325. Afirmativo, 2513325, obrigado, bom dia, Tribi. Boa. Controle Salvador, cordial bom dia, azul 9131, decolado. Boa, 9131, contato radar Sabel 390, sai da PUCA. 390 na FUCA, Azul 9131. O T3663 é o solo voltado? Não. Corrida 7 de solo, passando agora o 7375 da Boa Calda, logo em seguida o Embraer da Azul. Após o Embraer da Azul, corrida 7 de solo no 03, está livre, reportando para o táxi. Após o Embraer da Azul, T3663. .5973 desce para 2.000 pés, o ajuste é 1021 no livre LS e é estabilizado. Desce para 2.000 pés, ajustado 1021, vai informar estabilizado em LS 5973. O Papa Romeo Charlie Charlie Sierra, Centro Recife agora, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Chanel 6302, Recife, informação em curso. E a mais que tem um 350 pré-aprovado. Copia ou aguarde coordenação? Prossiga, tem a mais que 350. O Chanel 6312, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Upper Whisky 8. Decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída curta, transição Caju. Transponde grupo de 5, 5, 5, 5, 5, e o controle é 4120.8, aqui na M3-2, aguarde para o procedimento, por gentileza. Posição 11, está autorizado 350, perfil CP8, decolagem da 1-0, curva esquerda, pulsa Caju, 5555, transponder, 208 a porta. O Azul 4299 na escuta. Trip 5221. O Charlie 6312, cotejamento correto, posição no 1, repostando pronto. Contará, obrigado. Trip 5221, ADR no pátio 3, pronto para a cópia, vitória da pista nível 200. Está pronto. Trip 5221, Salvador, vitória da conquista, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, descida saída arbó após arbó, direto vitória da conquista, o nível autorizado confirmando é o 200, o transponder 5565 e o controle opera em 120.8, trip 5221. 200 autorizado, decola 1-0, curva à direita, saída arbó, após direto. 5565 no transponder, 1208 controle, 35221. Confirme só o nível que eu não compreendi. 200. Correto, parte 3, repostando pronto. Camará. O número 0562 é o portão, tá livre, é portar. O 6225 do portão do 1 ao 4, infelizmente, só realiza pushback de 5 vezes, ok? Temos a aeronave da TAM agora que está no pushback e a aeronave da Gol, que está sinalizando também o portão 62, a sua será a próxima, ok? Máxima. No máximo em 5 minutos. Nossa Eva 437 Azul G, Montana 050. 37 desse, mantenha 3000, ajuste 1021. 37 mantém 3000 pés. Azul 9131, passa nível 1160. Chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, Azul 9131, grato, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Rio 5973, complete final ILS, redução para aproximação, torre 11895. Torre 1895, reduzindo 5973, grato. Previsão aí de 7 a 8 minutos. Ponte localizador. São 437, descida para 2010, utilizado LSX. Papatango November, Yankee Mike, assim que possível, informe estimado de pouso. Mike está estimando Petrolina ao 1420, November, Yankee Mike. Fiquei copiado. Pronto, Salvador, S3 no 11, informação última, vai ser lá 160, no Ponte Bom, no ano, bom dia, autorizado de chegada a Ponce, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1021. É bom, 4 mil pés, 5186, altímetro 1021. Informo que irá seguir um aeroporto de Atan, encontra agora muito através da posição 03. Salvador, bom dia, Gol 923, 3 mil pés, Dael, Leda Bridger. 923, bom dia, sube e mantenha 360, saída da El, vigilância radar. 923, 60, Gol 923. Ultrapassou aí um pouco a posição ITAP, já tá voando dura, confirma, né? Vamos esperar a taguara do azul, chama 2, 2895, altímetro 1021, até 363, bom voo. A do eixo da Star, já tá voando dura, confirme. Eu apresento o segundo genetivo, eu tô falando o ADF. Qual por que tá mantendo no momento? 070. A proa 070 para o localizador, informe estabilizado, força aero no 437. Força aero no 437, não precisará estabilizar no 437. Michael, controle. Prossiga. E continue a subida restrita ao nível 065, por gentileza. Vai manter 065, novembro, Henrique Mike. Confia. Chané 6319, no controle. Desça restrita até o nível 080. Aguardando para prosseguir na descida. 080, 6319, no restrito. Paulo, Rio 5973, livrou na escuta. Rio 5973, bom dia. Táxi via Alfa Kilo, Pátio 43, pode lá dentro do sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 5973, grato. 6225, está em coordenação com a torre. Era a nave da Gol, parou justamente onde a calente de treinamento que eu puxei aqui. Zona 1, informa o tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo norte. Mantendo o nível 065, Papa Alfa 28. Da Puxa, reposte quando o bloco para o táxi, ok? 01 é o portão. Autorizado, reportará para o táxi, integrado 6221. É 3304, número 2 no setor, ok? Temos um contestante da Avianca realizando o pushback no 01, número 2 no setor. Colisão aí de mais 4 a 5 minutos. Dias do externo, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, bom dia, sube e mantenha 340, saída da El, vigilância radar. Autoriza, Leda. Lado da El. Obrigado. Controle do São Salvador. com aquele cordialíssimo bom dia. Esse é o Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, bom dia. Cunha do Axé, meu pé, já ponte fora da barra. Ah, sem paremos. Mike Quebec. Eu ouvi o 597. Considere. Para 3 mil pés, ajuste 1021. 3000, comigo 21, 63, 11, obrigado. Papatango November, Yankee Mike, continua a ascensão, nível 105. Ascensão 105, November, Yankee Mike. O controle autorizaria o 025 para o Vitor Mike Quebec. E Mike Quebec mantém ainda mil pés aguardando 2500. Vai manter, Quebec. Salvador, bom dia. Gol 1888, passa 210 para 150. Gente da Lima. Bom dia, chegada a Mari, desça e mantenha 050, vigilância radar. Chegada Mari, desce para o 50. É, autorizaria para o Adiduna? Negativo, mantém o perfil da chegada. Vai manter o perfil, Gol 1888. Gol 923, passa 190, chame o centro na sequência 1251, antena 3325. 2513325, 923, bom dia. Bom dia. Controle Papa Romeo, Índia November Alpha, decolando da 197 no corredor forte. Índia November Alpha, no meu pé, corredor forte, reporte 20 milhas afastado. Vai reportar 20 milhas, Índia November Alpha. Quilômetro 1021, 021, bom voo. Corrigindo 1 no 8.95, a frequência da tua. Corrigindo 2.95, vai 2.23. Tá 3304, o solo voltando? Coordenação de solo após o foco da VIA, considera a VIA cauda liberada para a Índia, está livre 104, não pode passar. Desce e mantenha 2 mil pés, 1021 ajuste, livre LS, informe localizador. 2 mil pés, com 1021 reportarei estabilizado. É 3 ou 9. Grato, Avianca. Tá, excelente. Morning, you're traffic 312, engage 11, right for push and start. Salvador, ground, can you hear? This is traffic 312. 6312, at this standing 11, you are clear to report when you're ready, Jack. Perfect, I'm ready for that, traffic 312. Salvador, bom dia, tá 3259, informação mais, tá no 07. 360 para Curitiba. Mike, confere informação em curso, pronto 4, TAM 3859 para Curitiba. Confirmo. TAM 3859, Salvador Curitiba, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Decida sair da boa transição, Elefa, após Elefa, intercepta a rota UPZULU 21. 5564 no transponder e o controle opera em 120.8, TAM 3859. 360 aprovado para Curitiba, UPZULU 21, até Sorocaba, após Upper Alpha 310 até Orana, saída da pista 10 com curva à direita no perfil da Amor Elefa. Controle após 120.8, transponder 5564, TAM 3859. só corrigindo, a saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Eleste, interceptando a rota up do 21 até Sorocaba. Após Sorocaba, DCT, posição Orana. Acaba direto Orana, então ficou 360 para Curitiba, Perzulu 21 até Sorocaba, saída Abor com curva à direita, após Elefa, aí Sorocaba após direto Orana, 3859. Correto, 07, o portão é posto quando pronto. Portará quando pronto, 3859. Gráfica 304 via Índia no ponto para chamar 2186, altímetro 021, bom voo. Afirmativo, 1895. Ele diretamente com o centro agora, na frequência 1251, antena 3325. 251 e 3325, ali. We have fully rested taxi, with the 6312, we have the 96, we have people on board, 84 hours of fuel, alternate is going to be Natal. Natal, could you confirm the endurance? 4 hours of fuel. Okay, you can have 6312 clear taxi via Manhattan, taxi India at your own point, when you're ready can taxi 118.95, alternate 1021. Run in May, April, India, and a Honda Hoodshot 20 in Cal, 118.95, Ocean 6312. Trip 5221, pushback, acionamento. Trip 5221, para 347, o pessoal é pode para o táxi. Voltará. 1605. Continue descida para 4.000 pés, ajuste 1021. 4.000, 1021, agora no 888. Passa 160, chame Recife em 1251, não tem não 3325. De 663, controle. Você escuta, senhor? 363. Chamar o centro na frequência 1251, não tem não 3325. 251-3325, tá? 3663. November Alfa, o Bravo Kilowish que está no litoral 11 milhas à sua frente. Ok, gente, obrigado. O Bravo Kilo Whisky, frequência aí para a coordenação local, na escuta para o regresso. Professor Salvador, bom dia, Chanel 6225, decolado na Momonitsa. Sube e mantenha 320, saída Momo, vigilância. Saída Momo, sobe e mantenha o 320, Chanel 6225. Bono 888, desce e mantenha 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 72.000 autorizado, ILS, portará no localizador, voo no 888. 5221 para o TAC, 42 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Afirmativo 5221 da trip, taxa em frente, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, quando o pronto chama, estou em 1, 1, 8, 9, 5, altímetro 1021. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, 118, 9, 5, 5221. Alô, Salvador, Oxané 63, 1, agora na Alfa, bom dia. Oxané 63, 1, táxi via Alfa. Reporte Antitaxi Juliette. Alfa, Antitaxi Juliette, 6319. Senhor Salvador, voo 982, bom dia. 982, bom dia, chegada Mari, desse mantenha 4000 pés, 10021 no ajuste. Mari, desse mantenha 4000, 1021. Este informação custa mais que agora só alterada na parte das 11:50, horário certo? Minuto cópia. Em condições visuais, frequência livre, coordenação, Vitor Mike Quebec. Vitor 3859, está com o POB de 1.47, altera na Campinas, autônomo 24 horas. Campinas 45 e o Tobé? 147. 147, sim. Você aguarde para o táxi, 3259. Aguardando, 3259. Bom, Janeiro 63 no 1, via Juliette 03, o portão. Juliette 03, muito obrigado. Então, 3259, visual com o Janeiro ingressando agora na Juliette. Afirmo. Da passagem ao tráfego, a ponte prossegue via Pátio 1 até o ponto espera. Quando lá, chama 2886, o altímetro 1021. No 021, 3259, bom voo. Pátio 1. Passa a passagem da aeronave, está confirmado que tem 2,9,5,14. E em cima, tio, hoje, 1,8 decimal. Para a Objeto 6729.4, 1,2,3,60, Guarulhos. O Objeto 6729, Salvador Guarulhos, autorizado 1,3,60, decolada 1,0, primeira curva direita, descida essa ilha da El Leda, após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 1,6, após função do plano. 5573, eu transpondo o controle no 20.8, objeto 6759. Afirmativo, chame agora o centro Recife na frequência 12685, antena 12545.